as trombetas lá nas nuvens soarão. Nesse instante os redimidos com Jesus encontrarão. Todo aquele que tiver o seu nome escrito lá, com alegria o belo hino de vitória cantará. Ora vem, meu Jesus, nós estamos ansiosos pra entrar no céu de luz. Ora vem, meu Senhor, tua noiva tem sofrido neste mundo. Glorioso, muito em breve chegará, e a face de Jesus nós iremos contemplar. E o coro angelical ouviremos sua voz, entoando belos hinos de boas-vindas para nós. Ora vem, meu Jesus, nós estamos ansiosos pra entrar no céu de luz. Ora vem, meu Senhor, tua noiva tem sofrido neste mundo enganador. Para a igreja derrubar, mas o sangue de Jesus tem poder pra nos livrar. E os anjos do Senhor têm nos dado proteção. Ó igreja, venceremos com jejum e oração. Ora vem, meu Jesus, nós estamos ansiosos pra entrar no céu de luz. Ora vem, meu Senhor, tua noiva tem sofrido neste mundo enganador. Tua noiva tem sofrido neste mundo enganador.